Naquele instante que eu te vi pela primeira vez, o teu olhar no meu, eu não podia imaginar que tudo ia parar. Bye.